mesmo que a chuva venha gostosa, é tão bom. Porque não tem nada igual. Não tem nada igual. Porque é tudo legal. Tem nada igual. Foi quando seu amor chegou, batendo na minha porta. Mais minha.